comigo, volta. É apenas a lembrança de que nosso amor é eterno, não se acabará. Eu te lembro de acreditar. O amor então me esconde de você. Não abri meu coração para nossos corações se embalam. Qualquer coisa nossa volta.